7:54. Identificação, Rede Milícia SAF. Com Maria anunciamos Jesus Cristo ao mundo através dos meios de comunicação. O Estado de São Paulo, Rádio Imaculada na Grande São Paulo, 1490 kHz. Em São Roque, 1430 kHz. Em Atibaia, FM 107,1 MHz. E em Vilaque, 890 kHz. O estado de Alagoas, em Maceió, Rádio Imaculada 92,3 MHz. No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Rádio Imaculada 580 kHz. Em Dourados, 1060 kHz. Rede Milícia SAF. Aqui o Evangelho está em primeiro lugar. Todo dia é dia de alegria, em sintonia com Deus e com você. É a igreja do rádio, paz na sua vida, informação, a luz da fé e o amor de Maria. Você é parte dessa família consagrada. Com alegria e espiritualidade, a gente se liga na Rádio Imaculada. Deixe a luz do céu entrar no seu lar. Você é parte dessa família consagrada. Esse é o bem que você faz, o Evangelho em primeiro lugar. Bom dia, bom dia para você que está em sintonia com a nossa Rádio Imaculada. Bom dia de coração para você, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estar mais um dia juntinho com você. Hoje é dia 29 de agosto, sábado da 21ª semana do tempo comum. Estamos vivendo mês vocacional hoje. Hoje nós vivemos a memória do martírio de São João Batista, o precursor, né? Nós queremos também dar um abraço carinhoso, agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer a Deus pela sua companhia, meu irmão, minha irmã, dizer para você que, olha, é realmente uma alegria muito grande estar mais esse sábado juntinho com você.